conto a fita pra você, tá ligado? Pode crer, mano, tamo junto, pode mandar. Tá firmão, escuta aí, véi. Perdido, esquecido, acorrentado, a vida sem sentido, preso ao pecado, medo, agonia, solidão, desamparado, e a cada dia meu fardo fica pesado. Não tem pra onde correr, lutar, essa é a lógica, pecado com pecado é veneno pra nossa história. Agora o demônio sorrindo da nossa cara, tudo que é certo pra ele vira piada. Só no sofrimento, sou um cego no escuro, onde o mal vai imperando e devastando todo mundo, o absurdo é ver o errado se expandindo, a droga vai crescendo e o povo se destruindo. Tipo num labirinto onde a morte fica brincando. Quanto mais tento fugir, mais preso vou ficando. Quando tenho que sofrer, me diga, tenho escolha. Se aqui não fosse a terra, irmão, era Gomorra. Pedido de ajuda, minha alma vai chorando. Vazio tá no peito, sofrimento se alastrando. Coração ferido, quebrado, sem solução. De tanto observar, minhas lágrimas no chão. Mas o que eu vou fazer? Se a aflição não sai de cima, na corrida da vitória, tô no ponto de partida. Senhor, olha pra mim, eu quero viver assim. Me dê uma saída, sei que tu lembras de mim. Senhor, olha pra mim, de ti eu necessito. Preciso de ajuda, me tira do labirinto. Estenda sua mão, segura e me dê um abraço. A poesia da minha vida, te dizer muito obrigado. Senhor, olha pra mim, de ti eu necessito. Preciso de ajuda, me tira do labirinto. Estende a sua mão, segura e me dê um abraço. A poesia da minha vida, te dizer muito obrigado. Escravo do pecado, sou refém da agonia. Na beira do abismo, um passo hasta la vista. Nem o verso mais bonito do poeta me liberta. Porque a felicidade não rima com a tragédia. Escuridão total, o sol não ilumina. O arco-íris vira sangue, sete cores estão perdidas. Apanho do diabo, como vou me defender? Se o pecado tá no mundo e o mundo tá em você. O vício da minha alma, um prazer, me deixa cego. A luz da minha frente, um palmo e não enxergo. Por fora tô morrendo, dentro de um cativeiro. No levo da morte, meu nome vem em primeiro. Prazeres desse mundo me cercam, me dão a surra. Sei que não é certo, mas a consciência é bruta. Escuta o grito de alguém arrependido, mas ninguém tá escutando. Senhor, eu te suplico. Já cansei de ver tanta lágrima rolando, quanto sofrimento, quanta gente se matando. O pecado te seduz e no final te desampara. Pensei que era feliz, mas aí quebrei a cara. Pra onde vou correr se o vício vem logo atrás? E aonde me tacara, não consigo ver a paz. Senhor, olha pra mim, eu quero viver assim. Me dê uma saída, sei que tu lembras de mim. Senhor, olha pra mim, de ti eu necessito. Preciso de ajuda, me tira do labirinto. Estenda sua mão, segura e me dê um abraço. A poesia da minha vida, te dizer muito obrigado. Senhor, olha pra mim, de ti eu necessito. Preciso de ajuda, me tira do labirinto. Estenda sua mão, segura e me dê um abraço. A poesia da minha vida, te dizer muito obrigado. Preciso de ajuda, meu Deus. Deus, me manda um anjo, restaura, me liberta, enxuga o meu pranto. Já chorei demais e vi o morto no espelho. Na minha face se destaca o reflexo do medo. Eu sei que todo dia eu vejo fruto proibido, apenas um desejo e caio no precipício. A mordida foi de Eva, mas aqui eu continuo. Drogas, ambições virou o prazer do mundo. Vou levando chibatadas e eu sem perceber. Pecado é chiclete, se pago, tem você. Senhor, olha pra mim, não quero viver assim. Me dê uma saída, sei que tu lembras de mim. Então, mano, por um tempo a minha vida foi só correria, morou? Mas tá firmão, aceitei Jesus, pode crer. Pode crer, mano, a vida com Jesus é felicidade, mano. Viver no pecado é sofrimento total, firmou? É nós mesmos, é salve.